Estamos assim, mucho langelin. Olha aqui pra mim, faça uma vacina. Bitch, eu tenho tia, coca no meu jeans. Meu anel plim, bitch, plim, plim. Bitch, minha liga bota medo sem a Glock. Minha liga bota medo sem a Glock. Bicha, minha liga bota medo sem a Glock. Bicha, minha liga bota medo sem a Glock. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha corrente tá brilhando mais que o sol. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha liga bota medo sem a Glock. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha corrente tá brilhando mais que o sol. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, eu tenho Glock. Eu não fico só, não conto com a só, conto com a minha Glock. Eu não tenho dó, jume na minha som. Olha a minha dedeira, brilha mais que só. Olha a minha Mercedes, tô ficando a bad. Se quer pula nesse palco, mano, faz o dead. Tenho ice, Johnny tem, branco igual a neve. Deixo tudo pra depois, vamos comer Mac. Yeah, ninja, tamo assim, mocha lá de lean. Olha aqui pra mim, faça uma facinha. Bitch, eu tenho jeans, coca no meu jeans. Meu anel plim, bitch, plim, plim. Ninja, tamo assim, mochila de lean. Olha aqui pra mim, faça uma facinha. Bitch, eu tenho jeans, coca no meu jeans. Meu anel plim, bitch, plim, plim. Ninja, tô correndo, tô levando nosso solo. Eu nunca tô só, mano, não vendo mais porra. Bitch, eu tô lucrando, eu tô pensando em cash só, Não conto com a sorte, mire não erra esse shot, Mano, tripando de pena, meu clique tá raro, vilão de menor, Mano, movendo essa cena, fazendo de trap e batendo sem dó, Mano, essa track tá salsa, Igor quebrou esses falsos, Seu som, mano, vive no pause, seu bonde só fica no bronze. Ouro aqui pra mim, corta a pilha, chama o ice, Bitch, tá facinho, flash em mim, tanto faz. Bebo só Kirin, tá PC, tamo high. Repara em mim, minha bia é tão faia. Bicha, minha liga bota medo sem a Glock. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha corrente tá brilhando mais que o sol. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha liga bota medo sem a Glock. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce. Bicha, minha corrente tá brilhando mais que o sol. Eu tô sauce, ninja, eu tô sauce.